Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, a edição número 27, correspondente ao último dia do ano de 2011. Hoje, 31 de dezembro, precisamente o último dia do ano, trouxemos mais uma seleção de boa música para que você possa ouvir e assim ficar na boa companhia da Antena Web. Esperemos que tenha tido um bom ano, que tenha aproveitado ao máximo todas as suas oportunidades, não tenha deixado de realizar absolutamente nada e que continue aqui na nossa companhia durante o próximo ano que está para começar. Fiquem bem e eu volto já. Thank you. assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Na próxima semana, já no próximo ano, eu estarei aqui para apresentar mais uma edição deste magnífico programa. Espero que tenham todos umas boas entradas, que aproveitem ao máximo e que tenham todos um bom ano de 2012. Fiquem todos bem e sejam felizes.